Minha família além do átrio, entre do santo lugar, além do altar de bronze, Senhor, venho te encontrar. Passa-me pela multidão e os sacerdotes que te louvam, pois tenho sede de justiça. Só aqui posso encontrar. Leva-me ao Santo dos Santos. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Leva-me ao Santo dos Santos. Toque meus lábios, eis-me aqui, dentro do seu santo templo, além da luz dourada e através do altar de incenso, eu verei a sua luz. Tenho sede de te conhecer, para sempre te adorar. Toque meus lábios.